homem do baile chegou. O maior baile. O baile do Patrese chegou, sem gracinha. DJ Patrese. Hoje me falaram de você, acho que não foi assim. Você já tá sabendo que alguém gosta de mim. Foi um amor passageiro, um amor de verão. Agora eu tô em outra, encontrei minha paixão. Como é bom amar, joga a mão pra cima, faz o J sem parar. Vou te ensinar como é bom amar, joga a mão pra cima, faz o J sem parar. Foi um amor passageiro, um amor de verão. DJs Alex e Nandinho, JC e o campeão. DJs Alex e Nandinho, JC e o campeão. Viviane, batidão. DJ Betinho e Isabelense. Dona DJ Patrese e bota a galera pra fazer o caqueado. Vai meu top, o top DJ do Pará. Falar de ti, oh sim. Prometo não manchar tua camisa. compreenderei. E ninguém vai ver. Só ficar de vez em quando. Esse amor de contrabando eu quero te ter. Esse amor de contrabando. Só ficar de vez em quando eu quero viver. É o baile do Patrese. Não existe fronteira. Em qualquer lugar, caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua a pé ou de trem. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. DJ Patrese. Não sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, escute, você não merece. O sonho acabou. Não peça desculpas, ouça, esqueça o meu nome. Fim da linha. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça. Me esqueça. Não deu valor, me deixou só. Você feriu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, vai, tchau e benção. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, vê se me esquece. Lá, lá, ulala, eu sou sincera. Lá, lá, ulala, eu sou sincera. Lá, lá, ulala, eu sou sincera. Lá, lá, ulala. Pra mim já deu, agora vai, vai pra ti. Eu não mereço um homem assim tão ruim, acabou, não dá. Não, não, não pode vazar. Vê se me esquece que eu já te esqueci, yeah. A vida é louca, agora eu quero é curtir e fazer love. Love, love, love, muito love. Vai embora daqui, segue teu caminho. Vê se me esquece, esquece, esquece. Tem muito homem nessa festa, eu vou curtir com alguém que me merece. Sem tese. Publicou em seu blog que ia sempre me amar. No MSN, meu nome e o seu. Me segue no Twitter, onde mais acessar. No Orkut diz ter ciúmes do que ler. Não lembro em dizer que era pra valer. Que meu coração pertencia a você. Se contato pessoal não é nada sério. realidade virtual pra você. Patrese, o maior sucesso do bar está aqui. Venha comigo, vamos pro JP. Vamos conversar e esclarecer. Esse cara não merece nem a mim, nem a você. Se fez contigo, comigo vai fazer pior. Eu fico com sua amizade, é melhor. Deixa esse cara pra lá, homem aqui não vai faltar. Mas a nossa amizade em primeiro lugar. Vou pro JP, o campeão DJ Zalek. Se num dia ele som pura sensação. Vou pro JP. Uau. DJ Eric Paiva. Aceita, meu amor. DJ Ivo Macedo. Patrese. Viviane, batidão. DJ Patrese. DJ Patrese. Music. I feel happy. Singing to the music. Going

Patrese, sem tese. Só que meus planos é com você, DJ Mel e Cristiano, toca essa canção e eu quis

amor que eu te dei. Vou sair por aí andar, vou gritar que estou livre e não sou mais de ninguém. Não sou de ninguém, pois me libertei. Coragem eu criei, não ligo mais para o amor. Vai, meu top do Pará. É o baile do Patrese. Brasil. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Agora aguenta aí, DJ. Agora é Edilson, ensina pra moçada junto com DJ Edilson essa onda despintada. Agora é Edilson, ensina pra moçada junto com DJ Edilson essa onda despintada. Se liga na contagem que agora eu vou fazer junto com o Mega Tris e vou me preparar no 3. Se liga na contagem que agora eu vou fazer junto com o Mega Tris, vou me preparar no 3. DJ Patrese, surpreendendo e batendo todos os recordes de público e bilheteria. Cinco, quatro, três, dois. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, eu vou tremendo. Treme, eu vou tremendo. Quem gosta dele, dá um gritinho. Quem gosta dele, levante a mão. Eu sou, super stock som. Eu sou, super stock som. A inovação é o DJ Valmi Pop. A inovação é o DJ Mariano. Segura não, eu vou na tremendinha e você bota pressão. O som do futuro, ninguém segura não. Eu vou na tremendinha e você bota pressão. Cinco, quatro, três, dois. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, eu vou tremendo. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, eu vou tremendo. O baile do Patrese chegou sem gracinha. Comparação, o sucesso está no ar. Agora a mega tropa joga a mão e faz o pique. unha, joga a mão e faz o pé. E só quem tá solteiro, joga a mão e faz o pé. Eu disse esse é o som na coroa eletrônica. Não tem comparação. O sucesso está no ar. Agora mega tropa, joga a mão e faz o pé. Agora os gatinhos, joga a mão e faz o pé. Agora as gatinhas, joga a mão e faz o pé. E só quem tá solteiro, joga a mão e faz o pé.